Estimados espectadores e amantes do xadrez, desporto do intelecto, estamos aqui nesta sala para assistir a um dos maiores torneios desta arte de pensar, onde apenas será necessário a força do intelecto e a maleabilidade do pensamento. Neste confronto de génios, vencerá não o que tiver mais músculos, mas aquele que conseguir tirar o mais possível os seus próprios neurónios. Não sei se estás preparado, tu és uma cobai e vais ser testado. Entra na pele, se pele e perceberás tudo, sentirás tudo, pensarás em tudo. Junta as peças do quebra-cabeças, repete, não emagreças, bons pesadelos, caso adormeces. Quando se faz o que se gosta, é por isso que se mostra. É o charme do mundo. E a coisa do mundo é receber o amor do público. Quando se faz o que se gosta, é por isso que se mostra. O charme do mundo. Igreja, igreja, Deus de Deus, Deus de Deus, a igreja, mas a igreja. Whoever discovers the meaning of these sayings will not taste death.